contratos, no tenéis idea cuánto tiempo va a demorar, ¿no? Dime, Cristiano, no entendí. Flight 024, I am waiting for instruction from my boss. I don't have authority to clear your departure after 0305. I am waiting for instructions. Juliette Delta Serra, 0350, via Upper Whisky 50, decola da pista 1-0, primeira curva, corrigindo. Decola da pista 1-7, primeira curva à esquerda, cumpre o perfil da saída Momo, transição G-Bit. Controle 1-0-8, transponda 5-0-6-2. Papa Serra, cotejamento correto. Chame pronto para acionamento. Tem autorizado acionamento para o táxi, chame torre 1-8, decimal 95. Por favor, confirme o PAB. Salvador Tower, Portugal 024. Ed. Do you have any idea how long it will take to receive our takeoff clearance? 024, I don't know yet. I passed your situation to my boss and I just wait for the answer. Sir, we have a flight plan that was accepted for chalk time 0305. That flight plan was accepted, so we would take off 12 minutes after 0305, that is 0317, and the flight plan was accepted. We are burning fuel that we'll need for the trip. Can tell that to your boss, okay? Got 024, clear to the confirmation 0, 050 degrees 10 knots, that's 10012. Clear for the Gulf of Guinea wind here, Portugal 024. Portugal 025 airborne at 10318. All solid departure frequency 10.8. 10.8, Portugal 025. Have a good trip. Thank you. Salvador departure Portugal 024, passing 2000, planning flight level 390 on Puka, depart transition. Portugal 024, radio contact of departure, climb flight level 390, Puka departure. Climb flight level 390, Puka departure, Portugal 024. Papa Índia, autorizar táxi, abaixo para ingresso. Salvador Air, Portugal 024. May we fly direct to Zipar? Stand by, Air Portugal 024. Obrigado. Air Portugal 024, maintain this arrival. Maintaining standard departure reports for 024. Airport call 025, correction, 024, contact descent frequency 125-045. 125-045, it's call 024, bye-bye. Papai ainda quando pronto em livre decolagem, 20, 70 graus, 8 nós. Pine decolou 2.6, controle 20.8, com voo. Agora controle 208, bom dia. Controle Salvador, tem o nosso cordial, bom dia, tchau Papa Romeo, é que foi Papa Índia decolado na Momo. Papa Romeo, é que foi Papa Índia, contato radar na decolagem, sou para o nível Jogo 350, saída Momo e G20. Livre ascensão para o 350 na Momo G-Bit, o X-Ray Papa India. Salvador, o X-Ray Papa Índia, sua licença da presente, se possível voa G-Bit. Aguarde a coordenação com Recife, o X-Ray Papa Índia. Guardando Índia. Papai, como eu que sei, Papai, não consigo contar com o Centro-Sul, passa nível 145, chama agora Recife, 125, decimal 45, Centro-Sul. Ah, confirme, Recife 12545? Afirmativo, 12545. Gente, muito obrigado, tenha um bom dia, um bom trabalho.